Bahia, Planaltina, Friburgão. Em torno sul DF, 2 horas de busão. Trabalhadores levantam todo dia cedo. Vários irmãos na correria, eles não têm medo. Não discrimino, cada um na sua. Fogueira acesa, rap à luz da lua. Vinho gelado, fumaça na cabeça. Procure sua paz, entenda nossa letra. Seja o melhor que você puder. Mesmo assim ainda vai ser pouco pra sua mulher. Instinto natural, cobrado marginal. Vamos na fé, só Deus sabe o final. Seguindo em frente sem tirar os irmãos. Ser ou não ser gangster não é a questão. O som não é modinha, muito menos embalo. Sou aquele doido que pisa no seu calo. Aí malandro, rasgou o pano. O bem contra o mal, a paz não é um sonho. Depende de você, o que é que você quer. Ser o bambambam, o gatinho das mulher. Quem não quer ter destaque, moral na quebrada. Ser considerado pelos chamados mala. Por causa de dinheiro, respeito e fama. Os cara da louca, se afundar na lama. Rouba de quem não tem, de quem está de boa. Encara a polícia, malandro não perdoa. Só, maluco só, nós é que sabe. Periferia sabe que é moda uma fase. Desacreditar também é um ponto fraco. A casa vai cair, Zé, deixa baixo. Muito menos embalo. Eu sou aquele doido que pisa no seu calo. Sem tititi, John, sem blá blá blá. Emiti 1, 2, 1, ratatatá. De longe sangue bom, vejo um maluco. Quer tirar os outros, na quebra tá confuso. Não sabe pra onde vai, não sabe de onde vem. É, na rapidez de um trem. Quer tirar os outros, seu dono da parada. Apaga de revólver, maluco, não dá nada. Cê tá ligado que os menor daquele jeito. É, tu pode ser suspeito. Passou na décima, maluco, mano, pá. Mas tá na cena aí, maluco, ratatatá. Não tira ninguém porque o barato aqui é louco. Coluna quebrada, o beco é cabuloso. Anda assim, cheio de grana no seu bolso. Droga, mulher, quer ser o cabuloso. Só que é o seguinte, aqui é periferia. É, não tem boi pra playboy nem burguesia. Paga de montão, sempre foi quebrado. Paga de canhão, mas no fundo é um arrombado. Quer tirar os irmãos da quebrada, é isso aí. É, vacilou, tu vai subir.